DJ Wagner para fazer de sua noite o maior show de sua vida. Cheiro em todo lugar, o brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você, espero um dia te rever. Os lindos momentos, eu e você. Amor, não diga que não dá. Entre meus sonhos vai estar meu grande amor. Essa é pra você relembrar. Sente só. É. Banda Alta Tensão. E o consagrado DJ Irã. Uma opção a mais para você dançar. Sinto seu cheiro em todo lugar. O brilho do teu olhar me faz feliz. Já faz tanto tempo aqui sem você. Espero um dia te rever. Os lindos momentos, eu e você. Vai estar meu grande amor. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Eita, brega gostoso! Não sei se é loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Sei que te perdi, te peço perdão. Sei que um dia vais voltar pra mim. Esse dia não posso esperar, amor. Te amar assim, me olhe nos olhos, baby. Sei que você foi feito pra mim. Os meus dias não são nada sem você. Mais feliz,

ouvido. Escute o que tem aqui dentro. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Os pensamentos não dependem de meu corpo. Só dessa vez pense em mim. Pense e verás não acabará. Mas essa é a realidade. Tanto tempo se vai. Eu só vejo nós dois. Reconheço que fui culpada, mas fica comigo agora. Jamais me diga vou embora. Pois eu necessito dos teus carinhos. Você é tudo que preciso, te peço. Fica sem medo, entenda. Mesmo que o mundo seja contra, deixa a aparência, isso não faz sentido. Escute o que tem aqui dentro. Te pelo amor e a fantasia. Sonhar contigo, ser feliz como vai ser. Deixa que o tempo yeah. DJ Wagjam, para fazer de sua noite o maior show de sua vida. Solta o som, meu DJ! Sinto você aqui dentro de mim. Deixa eu dizer que eu você escutar. Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Consigo o corpo dando parar. Guerreirão, uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Banda Brilhante. Te vejo em todo lugar. Sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, tu e Jay Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Cruzando o fogo e não parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. DJ Action. Oh, man.

do meu lado eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Seu olhar se cruzou com o meu. E vejo como era belo esse amor, esse amor. Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. Eu quero mergulhar no teu amor. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. E a minha vida não é nada sem você do meu lado. Eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. E a minha vida não é nada sem você do meu lado. Mega Pai Égua, a explosão do Pará, conquistando o Brasil. Quando eu te vi, eu me apaixonei. O seu olhar se cruzou com o meu. Meu Deus, como era belo esse amor. Te seguirei até o fim pra reconquistar esse amor pra mim. No teu amor. Foi tão bom fazer amor contigo escutando esse som. Foi tão bom. E a minha vida não é nada sem você do meu lado. Eu não sei viver. Prefiro até a morte sem você. Digital. Brother, mexendo com sua emoção. Te tocar, sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar e diz pra mim: meu bem, eu quero te amar. DJ na porta, emoção conquistou meu coração. sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você meu amor, pensando e chorando por ti, não deixe assim, só vivo do que passou. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. Vou só te amar, vou me envolver. Com um novo super pop, vou amar você. O Águia de Fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. Vou só te amar, vou me envolver. Com um novo super pop, vou amar você. O Águia de Fogo, a inovação. DJ LC Juninho, super pop. Ela está de volta. Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Fico a noite sozinho aqui, sem teus carinhos, sem você meu amor, pensando e chorando por ti, não deixe assim, só vivo do que passou. Quero te beijar, quero te amar. Pense mais uma vez, não me deixe, meu amor. Fazer de sua noite o maior show de sua vida. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, vejo tudo por um capricho. Não termine isso agora, não vai embora. Pois quem sabe, um dia a gente aprenda. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Sem você corro perigo. E te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. Pare um pouco, onde estamos? Estou implorando. Não jogue fora os bons momentos que passamos. Sei que estraguei tudo, foi um vacilo. Me perdoa, vejo tudo por um capricho. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido. Se você for um perigo, te peço agora, por favor. Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. Os Tony Bars. Esses Tony Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. Eu te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido sem você, corro um perigo. E te peço agora, por favor. Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido sem você, corro um perigo. E te peço agora, por favor. Me perdoa, meu amor. Me perdoa, por favor. DJ Wedjam. Vem viver aqui comigo até o fim. esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. De desde o sem de Elson, tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Se colhe, toca pra mim, o furacão do som. DJ Zedilson de Elson, seus melhores DJs. DJ Wedge. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. DJ Zedilson de Elson, tocando pra nós, no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, o furacão do som. DJ Zedilson de Elson, são os melhores DJs. DJ Zedilson de Elson, tocando pra nós, o furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim, o furacão do som. Ele disse que me amava e nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Meus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Divino de Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou camada de amor. Divino de meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou camada de amor. De Dinaldinho e Eduardo, estou camada de amor. É mais a emoção na flor da terra. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava, seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo, eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Divino de Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou camada de amor. Dinaldinho e Eduardo, meu coração conquistou. eclipse ou fenômeno. Estou camada de amor, de Dinorinho e Eduardo. Estou camada. Juro, não te quero mais, porque me machucou. quer. Como foi no sítio, me entregando loucamente, como tem ser uma mulher. DJ Wedjan, mandando só as melhores. Banda, banda, quero mais. O fenômeno do Melody. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. O mais que eu quisesse, você é minha paixão. De dizer de um de Elson, tocando pra nós, no Mega Príncipe Negro, meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir o Mega Príncipe Negro, com sua coroa eletrônica. De DJ Dilson e de Elson, são os melhores DJs. Banda, banda, quero mais. O fenômeno do Melody. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. O mais que eu quisesse, você é minha paixão. De dizer de um de Elson, tocando pra nós, no Mega Príncipe Negro, meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir o Mega Príncipe Negro, com sua coroa eletrônica. DJ Edilson e de Elson são os melhores DJs. DJ Edilson e de Elson, tocando pra nós, no Mega Príncipe Negro, meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir o Mega Príncipe Negro, com sua coroa eletrônica. DJs e DJs e DJs, os melhores DJs. Você não voltou. Coração ficou na deixa. Mas não vou conseguir viver assim sem Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Pois eu não sabia que um amor tão puro. Para fazer de sua noite o maior show de sua vida. Estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto por isso.